assim o celular. Eu assisti tu me deixar. E quando eu li, seu acabou. Ai, meu olho chorou. Tanto, tanto que secou. Foi só eu te esquecer pra você aparecer. Bando.